Ah ouais, c'est pas besoin de Cor 36, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera Pistol 90. Ponto de espera Tony 1, 18.6, 12, o ajuste 90, 93, bom voo. Centro Recife, 125, 1, Centro Dano, 3325. Pela pista 1-0, vento no 3-0 graus, 1-0 baixo. 5-1, Centro Dano, 3325. Autorizado 0 do Norte, nível 350, via Pendulum 19 até posição Bangu, Bravo, Alfa, November, Golf Uniforme, e após modifica o nível para o 220 e segue direto até o destino. Controle corrigindo, decola da 10, curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 199 decimal 8 e aciona 5406 no grande ponto. Correto, chama os óculos, vai acionamento na remota ou no passo, passaria 2224. Autorizado, chama o saco. Por gentileza, aguarde para o estacionamento. Já temos um passo, o Embraer da Passaredo, iniciando na remota aqui. Boa noite, autorizado Natal, nível 370, via Pendulum 10. Na cola da 1-0, com curva à esquerda, no perfil da saída FUCA, transição ZIPA. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5404 no transponto. Controle, boa noite, Web 5836, cruza 1700 pés. 5836, decolagem, estável 0. Lutando 360, Pucajã, Maracaju, 5836. Pucajã, Maracaju, 330, Web 5836. Autorizado via Índia Alfa, tal ponto espera pista 1-0. Ponto espera torre 1-1, decimal 6-12, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Quatro, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia e após Alfa. No ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo. O azul 4071, no coordenador com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da passaria do retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama o táxi. Por gentileza, aguarde um minutinho para o inspecionamento 6-12. Já temos o Embraer da Azul já quase no término do pushback e dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi 1-0-8, ok? Rio de Janeiro 360, por quê? autorizado no Rio de Janeiro, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após IBEV, Bravo, Índia, Delta, F, Vitor, por Intercept Upper, November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5177 no 3 pontos. Boa noite, tá 35. Boa noite. 01 no chão pronto, pro estacionamento no 0. Tá bom, tem aspecto com as transições, quase andou 7. Salvador, boa noite, tá 35-61 no decolando a circuito. Principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 0013, agora bom voo. Número 398, boa noite. Praça de Paz, completa aproximação, informa a lei de número 1 para pouso, quebrando 45 para iniciar a corrida temporal. Vento 130 graus, 109, ajuste 0013. Controle de Salvador, passagem do 2224. 2224, contato da decolagem, padrão 350, saída Momo Album Proti. 350 na Momo Album, na Momo Album Proti, 2224. Alô, 4-0, pede uma prova, passagem do Vasco, não, ali no 250. Web 5836, Centro Recife, 2545, secundário 2685, bom voo. Descida ao 060, chegada máxima. Recife 5216, Recife agora 12545, secundário 12685. What? 1398, boa noite, táxi via Alfa. E reportando seu táxi para Juliette, para ingresso. Táxi autorizado via parte principal, táxi Índia e Alfa, até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6, 12, o ajuste no 0, 1-3, bom voo. Grupo 071, decola os 2, 9, controle 1, 9, 9, 8. 19, 8, azul 4, 0, 7, 1. Salvador, boa noite, azul 4, 0, 7, 1, perfil da Adael, passando 1.200 metros. 071, contato, radar decolagem, sobe 360, Adael, Leda, Bridge. Sobe 360, Adael, Leda, Bridge, azul 4, 0, 7, 1. Autorizado Recife, nível 350, via permite 58. Decola da 10, curva à esquerda, no perfil da saída pública, transição ZIPAR. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5402 no transponder. Dois mil pés na proa de Duna, nível LS, é postabilizado. QNH 1013. Zero três, autorizado, chame táxi, são 3662. Centro Recife, 1288, secundário 260. Torre 118, 6, vamos para o outro. Final transformação direta ao baixo, o guarda número 7. Guarda número 7, Sacola 32, controle 19, decimal 8. Salvador, controle decolou na Dael, passando. Boa noite, 5, contato na decolagem sobre o 360, Dael Lida, me deve aceitar. Final 360, Dael. Centro, 12545, secundário 2085. Quatro, tem identificação, desce ao 060, chegada máxima. Web 6748050. Autorizado via Indy Alpha, seu ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6 do Z, o ajuste no 0, 1 no 3, bom voo. RAM 3858, informação uísque confere, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pendulu 19. Decola da 10 curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5405 no transponto. Correto, sendo pronto, pushback, acionamento, posição 07, então 3858. 3 livre LS, é ponto estabilizado, 6748, TNH 1093. Centro Recife 251, no secundário 3325, bom voo. 361, uma boa noite. Após a passagem do 737 na curva do sinal da Boa Lima, 2210. Autorizado, chama o táxi, são 3258. Boa noite, táxi via Alfa e reporta antes que eu táxi pelo Juliette para ingresso. Decola os 4-2, controle 1-9, decimal 8. 19-8, bom trabalho.